Deixando saudade por onde eu ando. Moreno bonito, não chores por mim. Respondo assim quando ele me quer. Eu sou muito nova para me casar. Ele vai procurar uma outra mulher. Hoje aqui nesse fandango, toco até clarear o dia. Amanhã desapareço, talvez anoiteça lá em Vacaria. Hoje aqui nesse fandango, toco até clarear o dia. Amanhã desapareço, talvez anoiteça lá em Vacaria. Cantando e tocando, abraçada na gaita. Me chamam de baita por onde eu passo. O povo me aplaude quando sapateio. Fazendo floreio firme no compasso. Aproveitei, rapaziada. As moças querem usar. Berenice está tocando amanhã, viajando pra outro lugar. Aproveitei, rapaziada. As moças querem usar. Berenice está tocando amanhã, viajando pra outro lugar. Gente, o Teixeirinha que disse.